verdade? E aprender a nos autoamar ainda assim, transformando aquelas dificuldades em virtudes. Descobrindo também a nossa sombra dourada, as potencialidades divinas do que nos fala o Espírito Hamede no livro Os Prazeres da Alma. Então nós temos várias características, porque nós somos espíritos filhos de Deus, como está no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, dizia-nos o Cristo. Então todos nós temos essa fatalidade, segundo a doutrina espírita, é a única fatalidade na doutrina, é que seremos espíritos puros, destinados à felicidade e à plenitude supremas. E a depressão vem nos ajudar a despertar para o amor, curar o nosso orgulho, a nossa cegueira espiritual, enxergar quais os sonhos que acalentávamos na nossa infância e que talvez tenhamos abandonado em nome de pais orgulhosos que queriam se projetar através dos filhos, desejando, claro, o melhor para eles na sua concepção, mas aquele filho que sempre quis ser um cantor, um pintor, um artista, teve que ser advogado, médico, e em vez de ser um bacharel em direito, se torna um comerciante da justiça. Em vez de um defensor dos enfermos, se torna alguém que faz comércio com a medicina. Então, é muito importante essa viagem interior, e que nós estamos sempre evitando, porque nós não gostamos de ver os nossos defeitos. E aqui em Brasília, nós tivemos a felicidade de participar de um encontro de trabalhadores, o ENTRAE, que tinha como título Mereça Ser Feliz. Estava estudando-se, naquela época, a obra do espírito Hermance Dufour, psicografada por Wanderlei Soares de Oliveira, médium da cidade de Belo Horizonte, que apesar de ter muitos opositores, e nós temos que declarar isso a vocês, há mesmo uma federação espírita estadual que defende que o espírito que assina o nome de Hermance Dufour trata-se de um pseudo-sábio. Nós não temos autoridade, eu pelo menos não tenho, para discernir e julgar quem seja esse espírito ou quem seja esse médium. Mas as obras que nós tivemos acesso, essa citada, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, Reforma Íntima Sem Martírio, Laços de Afeto, Caminhos do Amor na Convivência, Unidos pelo Amor, Lírios da Esperança, e a mais recente e a mais extraordinária de todas, Escutando Sentimentos. Consideramos que se trata de um fruto muito nobre, e pelos frutos conhecereis a árvore, nos dizia o Cristo. Se ele se equivocará ou se equivoca hoje, nós não o conhecemos pessoalmente, não temos como aquilatar, mas os livros, na nossa humilde percepção, são extraordinários e nos convidam justamente aos espíritas a mergulharmos na nossa intimidade, escutar os nossos sentimentos, porque apesar de espíritas, apesar de bafejados pelo conhecimento, há muitos espíritas tristes, há muitos espíritas depressivos, há muitos espíritas infelizes, que ainda não encontraram verdadeiramente a sua essência, não entraram em contato com o self de que nos fala Joana de Ângeles, Carl Gustav Jung e tantos outros. É curioso que os palestrantes espíritas, em sua grande maioria, não citam outros palestrantes, outros médiuns, acho que com medo das críticas, não é? Mas nós citamos sempre os psicólogos, os psiquiatras, os cientistas. Por que não elogiar o trabalho dos falíveis que somos, os espíritas também? Então nós queremos elogiar esse trabalho. Nesse encontro nós conhecemos a Janela de Jurez, um estudo para identificarmos as nossas imperfeições, para nos auxiliar no autoconhecimento, e existem muitas técnicas para isso. Nazareno, mas são técnicas espíritas? Não. Em maioria não são técnicas espíritas, são técnicas psicológicas ou espiritualistas. Nazareno, mas a gente pode estudar outras coisas além do espiritismo? Claro que podemos, aliás, devemos. O convite do apóstolo Paulo, examinai tudo, retende o que for bom. O próprio Kardec, acredito eu pessoalmente, se estivesse encarnado, estaria pesquisando, analisando. Aliás, o título da revista espírita é